Pode crer, esse beat inspira coisas boas. Aumenta o mic aí, por favor, só pra finalizar. É desse jeito, a demo tá saindo, mano. Vagabundo guerreiro é assim mesmo. É isso aí, periferia, só tenho a agradecer. Primeiramente a Deus, nosso Criador. A minha santa mãezinha, que me fez um guerreiro. Meu filho Marcelo, minha grande razão de viver. Meu irmão Jairo, tamo junto sempre pelo certo. Minha esposa Marcela, companheira de todas as horas. Aos parceiros de sequestro da mente, Mano Ice, Preto A e DJ Gus. Tamo junto na correria, Mano Tite e PJ. Vida noturna sempre, MC Gaspar, sem palavras vagabundo. Toda a família Cospe Tinta Crio, a rua é nosso recinto. MC Jambinho e MC Aranha, a revolução continua. DJ Mussegão, Preto Michel e DJ RG, salve salve. Negro Ed e DJ Fantasma, valeu pela força mesmo. E todas as quebradas do Brasil, especialmente a Terra Firme. É isso aí.